cansados de tentar, eles voltam para a praia, depois de ter lançado a rede a noite toda e não pegar nada, e não pegar nada. Mas vem vindo alguém aí, é Jesus de Nazaré. Não é hora de desistir, porque se ele veio, tem milagre vindo aí, tem milagre vindo aí. Ele pede o teu barco emprestado, ele tem planos, ele veio e não foi por acaso. Ele te diz, não é hora de parar. Lance a rede novamente, mas agora é diferente, porque Jesus no teu barco está. Lance a rede que você vai ver, tem milagre esperando por você. Jesus chegou e já determinou que vai ser grande a pesca. Lance a rede, esse é o momento. Jesus está no barco, então não perca tempo. Vai reforçando a rede, hoje tem banquete, o homem dos milagres veio. Ele pede o teu barco emprestado, ele tem planos, ele veio e não foi por acaso. Ele te diz, não é hora de parar. Lance a rede novamente, mas agora é diferente, porque Jesus no teu barco está. Lance a rede que você vai ver, tem milagre esperando por você. Jesus chegou e já determinou que vai ser grande a pesca. Lance a rede, esse é o momento. Jesus está no barco, então não perca tempo. Vai reforçando a rede, hoje tem banquete, o homem dos milagres veio. Ele veio, vai ter cura. Ele veio, vai ter salvação. Ele veio, vai ter milagre, vai ter multiplicação. Ele veio pra mudar a história. Ele veio, então chegou a hora. Lance a sua rede, que agora é diferente. O homem dos milagres veio. Lance a rede, que você vai ver. Tem milagre esperando por você. Jesus chegou e já determinou que vai ser grande a pesca. Lance a rede, esse é o momento. Jesus está no barco, então não perca tempo. Vai reforçando a rede, hoje tem banquete, o homem dos milagres veio. Vai reforçando a rede, hoje tem banquete, o homem dos milagres veio. Ele veio, ele veio.